Já é ou já era? Já é, Barba Negra, bagulho doido, meu irmão. Sente o Daniel, vamos pra cima. Mostre a todos que rock doido é a sua especialidade. Mas antes, vamos ver se o grave está batendo forte. Bota no vermelho, hein? Sem piedade, sem clemência. Bora! Alto-falante não sente dor. Verdade. Toque algo que me lembre o som dos canhões. Aí sim! Deu pra sentir a brutalidade do animal. Que tal um pouco de pólvora pra esquentar as coisas do gigante, seu desmiolado? Que hoje eu estou invocado, seu patese! Vai morrer pra lá, ligação! Que comece um bombardeio de pressão que só tem no baile do patese! É agora! O homem do baile chegou! Joga pra cima! O homem do baile chegou! O homem do baile chegou! E aí? O homem do baile chegou! Se prepara que agora o bicho vai pegar! Toca, toca, toca aí, DJ Patrese! Sacode essa galera, bota tudo! Bora, joga pra cima! É o baile do Patrese, não adianta! Bora, meu animal! Copiar aqui como bora, é o Patrese, top DJ! É o baile do Patrese, não adianta! Que tem doida quando tão no crocodilo. Aí! As que tem doida quando tão no pra crocodilo. Cima, vai! As que tem doida quando tão no crocodilo. As que tem doida quando tão no como crocodilo. É que é? Quando tão no crocodilo, crocodilo, crocodilo, crocodilo. Em Belém do Pará, tá 40 graus. E o crocodilo? Fofoqueira aí faz barulho! Quem tem amigo viado aí dá um grito! Quem tem amiga sapatão dá um gritão também! E quem tem amigo corno faz barulho! Quem é do Flamengo aí joga a mãozinha pra cima! Quem é do Corinthians dá um grito também! É o baile do Patrese. Eu nem sei de quem é essa festa. Chama! Meu DJ Patrese invadimo de pena. Bora comer! Memo várias xereca, várias xereca, várias xereca, várias xereca. Memo várias xereca, várias xereca, várias xereca, Cheguei. Oi. A festinha vai começar, meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma. Agora! Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar deitado. Quem é croco? Quem é croco? Quem é croco? Vai pro croco! Vida. Eu quero que vai, vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex... Gigante Crocodilo Prime. Patrese, Patrese. O baile do Patrese. É pra cantar bem alto, vai. Segura. Ela tá de brincadeira com a minha cara. Idiota. Idiota, tomou chifre pra caralho, quer sentar na minha piroca. Idiota, idiota, idiota, idiota, tomou chifre pra caralho, quer sentar na minha piroca. Tomou chifre pra caralho, quer sentar na minha piroca. A fila, a fila do... É bagulho doido, vem. Cara de braba que mina maluca, já bateu na minha cara por causa da sua bunda. Ela é folgada e às vezes ela suja. Vocês, vocês, segura. Daquele jeito. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, vai mexer nessa bundinha. Started now, bring this motherfucker down. Patrese tá tocando, olha o que a galera fala. Quando o Patrese tá tocando, olha o que a galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Vocês, vocês, eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei. Botei uma bola boa, uma bala que bate a onda, botei uma. Eu que sabotei. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Tu gosta de mais, tu gosta, tu gosta, tu gosta, tu gosta de mais, você, eu tô gostando de uma prostituta. Chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá quase. A galera já sabe, ó. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. E a culpa, e a culpa? Amanhã, tu acha que não tá tarde? Vocês! Porque a culpa não foi minha. E tava tocando aí, já viu? É, é rock doido. Doente de amor. Porra, Patrese. Tu tá na pressão, tá bagulho doido. Aí tu vem com essa música de corno pra cá. Mano, mano, vamos descer daí, pai. Vamos descer daí do palco, por favor. O palco vai cair aí, tá seguro. Por favor, por favor. Quem tem amigo corno aí, dá um grito. Quem tem amigo corno aí, dá um grito. E bailarino de casado, desce também, desce também. Na manha. Quem tem amigo viado, faz barulho aí. Quem tem vizinha fofoqueira, dá um grito. E quem vai amanhecer muito chapado hoje faz barulho. Põe remédio na vida noturna. Pelo rank tá tocando. gritinho das virgens, o grito das sinceras, das gostosas. Fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. Quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo. Eu vou no rei, vocês vão no rei. Ei, ei, ei, ei. Agora joga a vacina e quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, vai. Tu toca demais. Dou maior valor de ver o caqueado que tu faz. Caqueado que tu faz. Caqueado que tu faz. Caqueado que tu faz. Põe o capacete. Põe o capacete. Põe o capacete quando tu andava a pé. Elas não queriam não, agora que tu tem uma moto. Elas senta, te abraça e empina o rabetinho. Quebra, quebra, quebra, quebra. Hoje. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem casado, fica em casa, tchau, e tchau, tchau. Comemora. Bora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Eu tô no cru que eu tô curtindo o dia, o dia gostosa. É tchau pra quem namora. Soca, Diana, você tá dando vento. Soca, Diana, você tá dando vento. Fica de quatro, mulher! De graça! Fica de quatro, toma de pica. Fica de quatro, toma de pica. Fica de frente, toma de pica. Toma de pica, toma de pica. Toma, toma, toma, toma. Vai, quebra! Faz o caqueado, caqueado! O caqueado no xingado, caqueado! Faz o caqueado, faz o caqueado! Faz o caqueado, faz o caqueado! Faz o caqueado! Amanhecer aí, joga a mãozinha pra cima. Quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima. Olha agora. Olha o sapo, olha o sapo. Um, dois, três, vai. É desse jeito. É o baile do Patrese, é o baile do Patrese. Vem curtir o baile do Patrese. Patrese, você. Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor, como se fosse nada. Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém me chamando de meu bem. Os olhos se encheram de lágrimas. Meu parceiro Ivan Marcelo aqui presente com a gente. Um abraço, Ivan. Sem sair. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Vai sentando, vai bailando. E dá, e dá, e dá, e dá, e dá. brigava todo dia com a dona pra curtir o rock doido toda semana. E o quê? O ruim é que era fofoca demais e ela acreditava. Vocês! O jeito foi ter que virar o jogo, mudar meu status solteiro de novo. Desculpa, amor, mas isso não dá. Fala cantar! Não tá com minha favela por nenhuma. Tchau, tchau. Fiquei com ela, juntinho. Mas hoje eu sou favela. O Dentinho também, o Elton. O Douglas, o Toninho. Fui feliz. A Spider tá na área. Fiquei com ela. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Fala, mulher! Deixa eu te falar. Deixa eu te falar, deixa eu te falar. Tem como tu me arrumar 100 reais pra mim doidar no baile do Patrese? Agora! Pra mim doidar no baile do Patrese. Passou o cachorro de porra, passou o cachorro de porra. E porra dela, passou o cachorro de porra. Passou o cachorro de porra, passou o cachorro de porra. Ei, bandida, não te apaixona não. Ei, bandida, não te apaixona não. Passei na R.A. Boutique, peguei minha Duke Golden. Vou pro crocodilo hoje, vou pro crocodilo hoje. Vou pro crocodilo hoje, vou pro crocodilo hoje. É muito firme. E os caras doidos vão beber muito show. E os caras doidos é muito firme. E muito show. É muito firme. E camarada é muito firme. Agora! Quebra tudo! Quebra tudo! O empresário Beto também, das capas, olha o louro do comércio, e a primeira dama Jéssica, a Juliana, beijo do Patrês. Explode o bagulho. E aí, meu parceiro Cuinha. Faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Vamos, Juninho! Caqueado, caqueado, fala, dedos do rock! Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Bota, bota, bota, bota, bota tudo nela, vai! Bota tudo nela, vai! Bota tudo nela, vai! Hoje eu vou pro rock doido, hoje eu vou pro rock doido. Hoje eu vou pro rock doido, hoje eu vou pro rock doido. Hoje eu vou pro rock doido, hoje eu vou pro rock doido. Hoje eu vou pro rock doido. Mais pólvora! Torres também! Tá comigo, abraço do Matheus! Escondidinho. Ela falou que gosta do Patrezinho. Só no sapatinho. Só no sapatinho. Só no sapatinho. Só no sapatinho. Ela falou que gosta do Patrezinho. Ela falou que gosta do Pudizinho. Só no sapatinho. Só no sapatinho. Só no sapatinho. Só no sapatinho. Só no sapatinho. Explode o bagulho. Um pouco de pólvora para esquentar as coisas. E o bagulho? Os olhos também. Beijoqueiro do Croco. Aí vou tirar a Lula da família Pitt também da cabanagem. O Curió, o Rodrigo Gaiato, o Marquinhos também, o Leozinho, perversos do Tapanã, tá comigo! Bagulho doido, bagulho doido, bagulho! É bandido pra caralho e a novinha não resiste. É bandido pra caralho e a novinha não resiste. É bandido pra caralho e a novinha não resiste. É bandido pra caralho e a novinha. A molecada que fica de gandaia aqui com as motos fazendo rangandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandand O tá vindo aí, lá, ya, lá, ya, lá, ya. O piro tá vindo aí, lá, lá, aí, revoltado do pop! Joga pra cima! Vai, vai, vai, vai! Toma maquiado no gingado e vai virar. Olha como você tá mudada, não quer mais saber de nada. É o baile do Patrese. Parece que esqueceu a... DJ Lohan, que DJ Patrese. A 10 também, DJ Bruno. O DJ Thiago também. Vamos pra cima, Dani. E a família Davidson. Aqui com a gente, Davidson. Vivendo de amor vagabundo, tu não vai se valorizar. Tenha certeza, pode ter certeza. Baby, baby, baby. Eu era o melhor pra você. Pode ser por aí. Então vai! Patrese. Aumentando, aumentando, tanto, se liga, liga, liga, explode o bagulho. Do Brasil. Eu era feio e ninguém me queria. Isso aí, eu sou patrão agora. E aí, doidinho? Essa é dele, meu irmão. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. As novinhas aqui do croco, elas me adoram. As novinhas aqui do croco, elas me adoram. Vem embora, que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força, vou sentar com força. Vai sentar, fuma. Hoje eu vou pegar esse baile diferente. Deixar a minha reluzente. Vê que novo aparecer. E o quê? Pegar a nossa. O Gemi impressionou também, Nanã. Mais bela, o Davis e o Zezinho. Aqui, ó. Bela, transando até o amanhecer. Fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma. Macedo, DJ Landu. Agora! O top! O top DJ do Pará. Na sala, no chão. 17, é? Tá comigo, diga só. Cabeça não para. O casal da eletrônica. GPS também. O Felipe. E a Tayane. Abraço também a Daniela aqui, ó. Rindo da minha cara. Fazendo de otária. E o que? O amigo Léo Brasão, o Gabriel Douglas, o Vinícius também, a União do Tapanã. Aqui, ó, tá no setor deles. Me provocou. Tudo mudou. Se prepara, chumbo tocado amor. Eu mereço. O Bruninho também dos famintos. Tá comigo, um abraço, moleque. Quem não sabe, meu irmão, essa festa hoje aqui é no setor do meu fogueteiro. É o Bilade do Crocodilo, o meu parceiro, meu amigo Bill. Uma forra hoje, meu irmão, bagulho doido. Não errou um fogo esse desgraçado. Bora, Bill! Amar e ser feliz. Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. E em nome de Jurunas Carnes, o açougue número 1 do bairro do Jurunas. Fechado sempre com o baile do Patrese. Empresário Netinho e o gerente Fabrício. É o Juro nas Carnes do telão. Vamos que vamos, que vamos, vamos que vamos, que vamos. E a Coife Odonto da Pedreira. É a Coife Odonto da Pedreira. Fechado com o baile também. Bora, vambora, vambora. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando, vem, vem. R Grife Story. Do empresário Robson. R Grife Story na parada. Fechadão com baile, tá no telão. Vamos, e vamos, e vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, pra cima, meu irmão. semana abençoado. Fechado com o baile do Patrese sempre. É o açaí da hora lá no Pátio Belém, meu irmão. Lá no fundão, no Pátio Belém. É o açaí da hora na parada. É o açaí da hora, tá na tela. Tá gostinho com o açaí, né? Te levar lá. Amém, Brasil! Joga o Fael celulares no telão também. Assistência do Fael atrás do Pátio Belém, do Shopping Pátio Belém. É o Fael celulares. Quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra. E quebra, quebra, quebra, quebra. Lá vem. Um, dois. Super menina. Sai molhar, é nesse vai e vem. Entra assim, sai molhar. Como é que é? Lá, lá, lá, lá. Bora, Brand Brasil, meus produtores estão na área. O Pudizinho também. Aqui, lá, lá. Ela senta, se acaba, vai descendo até o chão. Vai descendo até o chão, acaba, vai descendo até o chão. Vai, vai, vai. A molecada que fica de gandaia aqui com as motos fazendo ran, dan, dan, dan, dan, dan, dan. O Gabriel Borges. Tá comigo também o Ramon Figueiredo. Martins. O Kennedy também, Dias. Apresentar o baile do Patrese primeiro. Tu já sabe qual é. O baile do Patrese é o verdadeiro puteiro. Vamos lá pro crocô. Prepare-se para atirar. Atira! Fica de infinito, cabelinho na regra. Ele olhou pra mim, olhei pra ele, eu falei assim. Vem com o DJ Patrese. Elas tão puta com a gente porque nós é cachorro. O quê? Nós tubo tonde, nós encosta para tudo. Só porque nós anda junto e para tudo no bailão. Uma descia até aí embaixo, o cara não olhava não. Uma jogava na minha cara. Fala, ministra! Atenção, depois de serem persistentes, não foi nada diferente. E no final do Brasil, DJ o César Fortaleza tá comigo. DJ trocou meu nome. Quando a gente fez amor, no peito um vazio. É que me tira barato, também tá na área. Sim, e aí, Douglas? Não entendi, te amo e não quis aceitar. Você nem ao menos tentou consertar o que fez. Sofri e senti essa dor. Meu produtor Ivan Macedo, tá comigo também. E o Landu Aldo, sempre. Não vou desistir. Amando o Landu. Tá saindo CD isso aí. Aí, Landu! Sim. Dodinho. É o Alan Xavier que a lançou, desgraçado. Tá doido, é? É o homem da pop. O Zezinho Paraense, seu grande amor, meu irmão. O cara mais apaixonado do crocodilo é o Zezinho Paraense. Pensa no cara apaixonado. DJ Ivan Macedo. DJ Lando. É o baile do Patrese que vicia a multidão. É o baile do Patrese que vicia a multidão. É o baile do Patrese que vicia a multidão. É o baile do Patrese que vicia a multidão. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Endoidou, endoidou, vai virar! Se te entender, já não sei o que você quer. Brincas com o meu coração. E agora? Te diz que és minha paixão. E ganhei só eu. Olha os humildes na parada. Um tremendo vacilo. O que, o que? Nunca está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos. Nas mãos. Você é a vida louca e quer ser patricinha. É do jeito, vai! Quero algo sério, não brincadeirinhas. Baby, eu cansei de tentar te mudar. Ou tirar o pé. Olha os minutos também da 13. Aldinho, né? O Júnior Leão. O Jefferson Robson. O bebezinho o Croco também tá na área. Parasita da Pedreira. Paysandu, dá uma vaia na galera do Remo aí. É vocês, galera do Papão! Lá vem! Vamos! Não quero! O quê? Puxa pra cima, Papão! Como é que é? Calma. Dá uma vaia na galera do Paysandu também aí. É vocês! 3, 2, 1, agora! Uma coisa eu te peço. Não honra essa camisa. Vai, vai! Uma coisa eu te peço. Joga com raça e paixão. Honra essa camisa. essa camisa, poderoso leão. Marcelo do Pão! Pra mim, um dos melhores. Tá aqui presente com a gente, detonando tudo! Sítio Daniele! Aí, Rony Show! Sabe a primeira vez que me apaixono por alguém? Se me perguntar, não sei. E o quê? De onde vem? Tsunami devastando o coração, incendiando tudo, bagunça, faz perder toda a razão. Já não sei o que fazer enquanto tu é doido, mano. A galera aqui é na pressão. Por te amar, tenho medo de sofrer. Coração dispara, vou enlouquecer. Por te amar, chego até a perder o ar. A paixão dói no peito sem ter, não dá. Sim, a paixão não tem fim, não adivinha. Agora, como vou te esquecer se tudo me lembra você? Toma! Desse jeito do mar. Brasil de vez, meu irmão! Agora! Você disse que o destino nos separou, que o plano não era fazer eu chorar, mas eu descobri que tem outra mulher, por isso não tem tempo pra me ligar. O quê? Mas ela seja sua aspiração, ou até dona do seu coração. Bora, Juninho do Mar de Lisboa! Vai esquecer. Gerente Marcelo, comando o bagulho. E aí, doido? Só quero te dizer. É, boy! Arrasa de gaçada! Mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer. Também! Mas quase enlouqueci. Sobe aqui no animal, Breno Brasil. Sobe aqui no animal, pudizinho. Vamos nessa. Esse é o momento aqui, ó, que a gente bate uma selfie toda a festa do crocodilo. E a gente põe no site do crocodilo, no Instagram do Patrese, no Instagram do crocodilo, na rede social, no Facebook, todo lugar. Eu queria que todo mundo levantasse mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha. Bem alto, bem alto. Quem acredita em Deus, joga mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Quem acredita em Deus, joga mãozinha pra cima. Galera do Paysandu, do Remo, joga mãozinha pra cima. Eu vou até sentar aqui, Breno Brasil. Te vira aí, pai. Joga pra cima, que esse bagulho é doido, tá banana, meu irmão. Sente o Daniel. Vai sair essa foto, pai Dego, bora. Tá bonito. Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá. E eu vou no rei, vocês vão no rol. Ei, ei, ei, ei. Cadê o grito das virgens? É o baile do Patrese. Canta, canta! É doido, é? Como um sonho me fez voltar a sorrir. É pipoca na parada. E o meu coração bateu forte por... E aí, meu parceiro Adriano Parque? Agora. Ele e a sua esposa Carla também? E, Adriano, e, sempre nós, meu amor. Tamo junto. Amor, louco amor. Tiquinho também aqui presente com a gente. Moraquinho, aquele abraço a você também, moleque doido. O burro motando malucão. A minha equipe Spider também. Você velha guarda aí, Detinho. É nóis, garoto. A bicha Thiago, bigodinho. Tá todo mundo aqui, ó. E agora, e agora, e agora, e agora? As esperanças, cansei de ouvir tua voz dizendo que me ama, fiz tudo pra ter você, você nunca me deu valor. Stop, agora acabou, escute, você não merece. O sonho acabou. Não peça desculpas, ouça, esqueça o meu nome. Pidalinha, pidalinha, pidalinha, pidalinha. Eu era maluca, louca pra te dar amor. Agora esqueça, me esqueça, me esqueça. E o quê? Não deu valor. Agora me deixou só. Como é que é? Você feriu uma criancinha que sempre te amou. Vem solteira, vem solteira, vem, vem, vem, vem. De novo. Mais uma. Eu era uma menina e você não se importava. Me achava nova, boba, que não ia dar. Prepara, Pudim. Não vai não. Vem no croco, vem sim. Vou sim. Não vou. Vou sim. Ah, é? Para que esse papo de querer me segurar. Vai dormir cedo pra amanhã se atrapalhar. E deixa de nenenenenenen e vem pra cá no croco, croco, croco. Mostrar o meu poder, meu poder. E você vai pirar e enlouquecer, enlouquecer, enlouquecer. Desejar o meu amor. O Rafael Souza. Sei, preciso ouvir você dizer que sim. Sei que nunca vai mentir pra mim. O seu olhar já revelou. te levar pra dar uma volta no meu mundo. É o Tiber, o malucão também da Xerox. Nessa onda se quiser. Sim, é isso aí, o Eric também. Sou gostoso, sou gostoso. Amor ou é dinheiro? Ela que escolhe. Então bora! Faltando meme. Bora, bicho Thiago, bora, bigodinho! Traz um meme, irmão, bora! Te liga! Duas paixões. Um é por dinheiro. E o que fazer? O que fazer?